Camila Cartão. Serra Tango, livre pouso, pista 197, o vento 18, 0 grau, 05, nós. 85, livre pouso na 17. Fica Golf Serra, informe para iniciar a descida, está sob vigilância radar, a 5, correção a 60 milhas, sudoeste de Salvador. Web 76727, solo ao 04, Livrão 219 para o táxi, boa noite. 219, Livrão, boa noite, 6727. Informe estabilizado. Ok, autorizado a interceptar e chamar a estabilizada, papá. Boa noite, Web 76727, Livrão na Foxtrot. Web 6727, boa noite, prossiga táxi, Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette para o portão 04, 6727. Objeto 6727, a próxima perna é com fins? Afirmativo. Teria que coordenar o 340. Afirmativo, pode ser, 6727. Entendi. Obrigado. Vitor, ação de identificação, continue descida para o nível de voo 040, proa de Amar. 040, proa de Amar, Romeu Golf Vitor. Excel Tango, solo 06, estacionar frequência livre, boa noite. Afirmativo, está livre, Excel Tango. Estabilizado, acho que é papapá, tem a pista vista, ok? Houve um probleminha aqui no nosso sistema do FMS, mas está distante. Estou completo com a marcação com referências visuais, papá Romeu, acho que é papapá. E chame a torre em 1 noite desse momento. 2:08, boa noite, obrigado. Passando externo. Oscar papapapa, confirma intenções 1-0. É, afirmativa. Oscar papapapa, informa os primeiros 90 metros fechados, livre pouso, pista 1-0, vento 190 graus, 04 nós. Oscar papapapa, primeiros 90 metros estão se agitado, se leva em pose. Estou autorizado. Tenente 3152, descendo para o Macenca. Voador, boa noite, o voo no 398 para Alfa. Luxo, voo no 398. Sono identificação, está autorizado a chegada Mari, desça para o nível 110. Mari 110, identificou, intenção também ao GPS. Enche, será autorizado mais próximo. Você está sendo ultrapassado por um Airbus 320 da TAM, que ele está cruzando o nível 140, descendo até 100. Contato visual com ele, você. Reduza para 250 nós. 250 nós, da 3152. Meu Golf Vitor, informe velocidade indicada. 195 usado. 195 tem condições de aumentar? Mola curta. Gente. Meu Golf CR está autorizado a descida até o nível de voo 050. Ok, 050? Firmo, Oscar Golf CR. Firmo, desça para o 050, Papatango, Oscar Golf Serra. Golf Serra, 050, informa. TAM3152, está autorizado a descida para o nível de voo 060, TAM3152. 060, TAM3152. Alô, Juno Uno, Livrão 219 para o táxi. Trezono 52, vetor para sequenciamento, curva esquerda para o 020. O limite é o curso do localizador. Esquerda 020, limitado pelo curso do localizador, 3152. Meu Golf Vitor tem condições de manter a presente velocidade até Duna? Afirmativo, correndo o Golf Vitor. O Golf Vitor desça para 2.000 pés, ajustar de 1.0 no 3. Para 2.000 padrão, o Golf Vitor. São Juliette, contorne o Pátio Uno e reporte para ingressar na Lima. Táxi Lima. Alfa Juliette. No 398, reautorizado para nível de voo 0, cuesta 100. No 398, estou reautorizado para descida até o 090 no 398. 090, 398. Informa o tráfego, posição de 1 hora, 8 milhas, cruzando 8 mil pés, descendo até o 050, é um Charlie 208. Tank do caravão, gol 398. Reduza para 2109, é o número 2 na aproximação. 2109, da 3152. Recepciono, irá passar a retaguarda, uma aeronave de pequeno porte. Após, coordena a equipe de solo para iniciar seu pushback e retorno para o táxi. Após a passagem da aeronave, a nossa retaguarda tem pushback autorizado. Chamada para o táxi, 5407. Meu Oscar, papapapa, me escuta? Oi, Mande agilizar um pouco mais o táxi, Toro 9 no portão 09, já solicitou o pushback. Ótimo, então descida para 3.000, ajustado 1013, aguardando o Serra Vitor 366, 366 ou 368, aguarde a autorização. Escuta, até 3.152. Vitor está autorizado, ele é SX6 sem glide, pistão zero, informe interceptando o localizador, mantendo a velocidade até Duna. É, passa não, roubei o Golf Vitor. César, ultrapassado por um Boeing 737 da Gol. Que está agora 2 milhas atrás da sua aeronave, cruzando o nível 120 para o 090. Informado, o tráfego precede está na posição de 1 hora, 9 milhas, no parte 4, cruzando 3.600 pés em descida. Descente, agora necessita redução para 1.70 nós para o TAN 3152. 1.70 nós, TAN 3152. Informação alfa, por gentileza, nível 380 para o galeão. Dei coordenar, mantendo a minha escuta, aguarde. Estou escutando. 398, reautorizar a descida até o 080. 080, 398. 7398, está sob vetor radar, vou ir na proa 015, limitado pela 101 de cima. 015 é a proa, limitado pela sinal, voo 398. 3152, mantém a proa, irá passar o localizador magnético 101, aguardando para o Serra Vitor 366. Batido, mantendo a proa, aguardando o vetor para o Serra Vitor 366, até 3152. Autorizado até o 070, como 398. 070, reduzindo a velocidade. Gente, 3152, reassuma navegação por onde é Vitor 366. É a Vitor 366 até 3152. Pronto para a cópia, 09401. Autorizado Salvador Galeão, nível 380, aerovia up 014, decola da 90, curva direita. Subida da Delta, transmissão BLES, código 51142. Frequência do controle 19.35, torre 18.6. Apenas confirmando o transponder, senhor. 1.42. Oi, Salvador, eu estou passando o meu Golf Vita. O meu Golf Vita, prossiga. Estabilizar o localizador, passou tudo. A intenção de pouso no set, condições visuais, vai manter a velocidade mais proficiente do tráfego que antecede. São 10, chame pronto para o push back acionamento. Estamos prontos para push acionamento 1-0. Mantenha a posição da aeronave à sua direita no portão 09, já iniciou, o senhor será o próximo setor. Solo Salvador, o avião que é 6310. E aí, câmera 390, Salvador para a melhor terra do mundo, Recife, o 350, nível? Firmo. Gente, mantendo a minha escuta, aguarde com ordenação. Aguardando, 6310. Paulo Salvador, 3662, informação alfa, autorização Natal. 3662, Natal, irei coordenar o nível 370, número 2 para a cópia. Certo, obrigado. Solo Salvador, azul 4071 para o táxi com 92 a bordo, 5 horas e 15, alterna Curitiba. Solicitou Bruno Guará, base para sinal 2-8. Para 3.000 pés, 1013. 3.013, manda para o 68? Não, mantém a proa aguardando o servitor 366. Ok. 3152, desça para 2.500 pés, 1013, está autorizado a ir na pista no zero. Tráfico pré-7 passa a Simbra no momento. 2.500 pés, autorizado o procedimento RNAV para pista no zero, 3152. Essa Golf 6 está autorizado a descer até o 040. Prosseguindo para o 040, Golf Terra. Tem condições de reduzir para 1709? Afirmativo. Usa para 170 nós, aguardando o Serra Vitor 366. Positivo, aguarda. Autorizado, Serra Vitor 366 da presente. Autorizado, 391. Vamos adiantar, por gentileza? Puca Aracaju. Puca Aracaju, muito obrigado. Grupo. 9401 no portão 10, autorizado. Inicial pushback e acionamento, chame táxi. Sim, autorizado pushback e acionamento 1-0-9401. Para o 1409 para uma ultrapassa localizadora. Será que é o céu? Reduz então, por gentileza. Reduzindo, vou esperar. 3603 para o táxi, 149, 410, Galeão. No 49, 410, Galeão, está 3603, táxi autorizado. Segue com o número 2 de ponto de espera. O ajuste no 03, prossegue via Índia, Alfa, no ponto de espera da Charlie, torre 1, no 8.6, o TAM 3603. Índia, Alfa, somos número 2, 18.6, torre 3603. 52, passa o servidor 366, já visual com a pista. Afirmo. Flete aproximação, pista no 0, TAM 3152, chame torre 1, no 8.3, correção 1, no 8.6. 1-1-8-6, tá 3-1-5-2. Somos 2-1, frequência livre ao estacionar. Boa noite. É só o time que permanece em B13, reduza para velocidade de aproximação. Informe passando o servidor 366. Informará 2-6-3-3-9-1. Jogou Serra, reduza para velocidade de aproximação. Tráfego precede posição de 11 horas. 5 milhas, cruzando 4.600 pés e descida para 2.500, é um 737-800. Posso ferrar a rede, Vino? 6310, copia. Primativo, 6310. Bianca, 6310, autorizado Salvador, melhor terra do mundo, Recife, nível 350, aerovia Peruí 58. Decola 10, curva à esquerda, perfil da PUC Aracaju. Código 5137, frequência do controle em 1.9.35, torre 1.18.6. Autorizado 350 para a melhor terra do mundo, Recife. Decola da 10, curva à esquerda, cumpre a PUC Aracaju pela Upper Whisk 58, 5137, transponder 11935 e torre 118.6, do Avianca Brasil 6310. Correto, Avianca Brasil 6310, pole position, posição, chamando para o pushback acionamento. Chamaremos para o pushback acionamento da pole position. Repouso, pista no 0, 3152. Siga, pronto, cópia. Salvador, Natal, 370, autorizado, aerovia, outros 1-0, decoladão no 0, após curva esquerda, perfil da PUCA, Zipar. 5143, transponder, frequência do controle em 1.9.35, torre 1.8.6. Você é autorizado para 2.000 pés, 1014 agora. 2.014. 398, confirma altímetro no 014. Positivo, no 66 visual. Tráfico para 75 milhas à frente, um Airbus da TAM, completo aproximação, pista 10, voo 1398. Chame a torre 386. 386, até já. Temo o pouso. Essa é a 3662. É 3662, correto, cotejamento, portão 02. Chame para o pushback, acionamento. É. Salvador, boa noite, Azul 407, olha o ponto 090, pronto, visual com tráfego na costa final. Azul 4071, está autorizado agilizar as manobras? Sempre. Visual com a pista. Já está visual, senhor. Corta a transferência de comunicações, Oscar, você. Ok, 102, ok? Tio, chame torre 186. 186, tem uma boa noite, você é vivo. Obrigado, bom pouso. Boa noite, Papa Tango, acho que acabou de terra. Golfo Serra, reporta 5 milhas, final do nosso da 1 ou 0? Atenção, é próxima fibra, cancelar e quase pela direita do 17. Cliente, reporta fibra, ótica Golfo Serra. Matará, Golfo Serra. Torre, boa noite, voo 398, na final passou 372. Boa noite, voo no 398, continue a aproximação, guardando pista livre. Guarda. Então, 3152, solo 26, livrão 219 para o táxi. Ó, livrão 219, tem 3152. Solo Salvador, tá 9401, com 2. 3 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Guarulhos, pronto para o táxi. 0 grau, 04 nós, informa os primeiros 90 metros fechados. Hoje eu ciente dos primeiros 90 metros, no 398, livre ponto. Autorizado via Juliette Alfa, quando esperado no 0, chamar a torre 1 no 8, decimal 6. Vai ajuste agora, 1 no 0 no 4, é o número 3. Gente, cena ajuste 1-0-1-4, autorizado o táxi Juliette Alfa, ponto de espera 1-0, torre 1-8 nesse momento, é 9-4-0-1. Solo, Salvador, muito boa noite, Tantres 1-5-2 na Alfa. Tantres 1-5-2, mantenha antes da táxi Juliette. Martinho vai manter assim antes da Juliette, Tantres 1-5-2. Modificando, cancelando, quase pela direita da 17. Oscar Golfo Serra, cancelada 28, da presente base pela direita da 17, reporte final. 140, frequência do controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6. Autorizado Salvador 360, via Peruísco 58, decola da 10, curva direita, gola e gonza. 5140 no transponder, 6935 ao controle da 3455. Correto, 08 portão, chamando para o pushback, acionamento. A gente está no 8, vai chamar pronto para pushback, 3455. 727, já possui sua autorização. Mantendo a escuta mais 2 minutos para a cópia. Certo. Tantris 152, após ingresso via Juliette para o portão 03. Partiu Juliette para o 03, Tantris 152. 7727, copia. Copia, 6727. Salvador com fins autorizado 340, aerovia Upper Whisky 58. Decoladão no zero, curva à direita, subida gole, transição Gonza, código 5144, frequência do controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6. Com fins 340 aprovado, Upper Whisky 58, decola pista no zero, curva à direita, saída gole, transição Gonza, 5144, transponder, 935, controle 18,5 a torre, objeto 6727. Correto, portão 04, chantando para o pushback, acionamento. Chama na 6727, obrigado. 7. Oscar Golf Sierra, livre pouso, bicho 17, o vento no 80 graus, 06, nós. Okay. A companhia vai estacionar no portão 3, após o fim do estacionamento da mesma, autorizado seu pushback, acionamento no portão 2, então 3662. Afirmativo, era 2 e se após o costal, até a nave da companhia do 3. É 2. 1 no decolado aos 3-0, controle 119, decimal 35, voo voo. 1935, posso servir, sou 4071. Controle Salvador, boa noite, Azul 4071, Gole Gonza. Boa noite, Azul 4071, no contato com a Dana Decolagem, sua 360. Salvador 360, Azul 4071. Após o táxi da mesma, será autorizado o seu pushback acionamento. O acionamento seria na posição, autoriza na posição ou aguarda também a aeronave? O solo está sempre por conta e risco, a Avianca 6310. Afirmativo, obrigado, chamará então para o pushback Avianca 6310. Antes da Juliette, o voo 398. Ingresso Juliette, portão 05. Juliette 05, ingresso ao voo 398. Salvador da 3603. 3603, contato radar na decolagem, suba nível 340. 340 na Dael de Ner, 3603. 3603, estou autorizado direto da Dael. Direto da Dael. Puxa, acionamento, o objeto 6727, portão 04. 6727 será o número 3.